É só você partir e ficar longe de mim por um segundo. Que eu senti um vazio tão grande, uma falta de você do meu lado, de olhar nos teus olhos, desejar teu sorriso, de ouvir a tua voz me dizer que saudade de você. Vê se entende, meu amor, sem você. Você partir e ficar longe de mim só por um segundo. Que eu senti um vazio tão grande, uma falta de você do meu lado, de olhar nos teus olhos, desejar se entende logo, logo, vai. Pode ouvir, tá ouvindo? Meu coração não para de bater enquanto você existir. Meu amor.